Canada College 2-1, controle 119, decimal 3-5, bom voo, bom dia. 9-3-5, tá telefone 7-1, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3-1, 7-1, recalado, mantendo a prova. 3-1-7-1, bom dia, contato Abaço, vou para o nível 100, restrito na Sega Bell. 1-0, restrito, tá 3-1-7-1, mantenha a prova, como você quer dar? Tá livre agora no perfil, tá 3-1-7-1. Gente, tá 3-1-7-1. Tango Mike, que hotel possível? Tudo na rota 13, passando de reboque para a posição de número 10 do Parque de São Paulo. Tá ligado, chame o Sérgio. Passando 092, informa o tráfego 11 horas, 32 milhas, deslocamento sul, programa agora o 080 e subida para o nível 100, é o EBS 321. Paciente, o 3171, tráfego 2 horas, afastado 30 milhas, deslocamento nordeste, programa nível 170 e descida para o nível 120, é um Boeing 7787. Temos outro tráfego adicional, nessa posição de 1 hora, 37 milhas, também no deslocamento nordeste, mantendo o nível 150, Alfa Tango 72, da Azul. Mexe na 3171. Transponder 5410, mantenha a réplica 02500 pés, 2500. Correto, é próximo. Amarelo. Prólogo 9963. Mantém 100, tá 3171. Afirma, tá 3171. Tudo para mafia, o galeão. Cliente, assim que apareceu o plano, top copy. Então, 3171, ainda mantendo o nível 100, autorizado por base. 7, Gio 20, vou no 090. Gol no 092, tráfego já superado à sua direita, está livre a final do ILS XU, correção ILS Zulu para a pista 28, desça para 2.000 pés com ajuste padrão, informe estabilizado. 1013, baixa 2.000, reportaria estabilizado no ILS Zulu, ou 090. É 3171, está autorizado a ascensão até o nível 140 inicialmente. Olá Marcelo, está 3171. Prossiga. Solo, voo no 79, puxa o estacionamento. Tem sim, tem na pessoa. Solo, voo no 79. No 759, aparte. Papa Tango, mãe, o que você vai ter? Copiou? Desça para 3.000 pés com ajuste no 093. 3.000 com 1.013, o Zulu 4950. No 092 após o PRIM, pode tomar proa direta de interceptar o ILS 10 milhas? Após o PRIM, está autorizado o ZAN, o gol no 092. Ok, direto ZAN, obrigado. Zona 71, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 128, decimal 3. Recife 1283, ao lutar 3, ao lutar 3. Cinco nove, pátio principal, sexo índio, ponto 0010, noite, semana 5, Pinegá. Juliette, Alfa, depois para 28, turno 1895, Pinegá no 013. Três, de leite de ataque, pátio, Alfa, agora se chama 39, confirmado, táxi via Juliette, Alfa. Bom dia, voo 649, autorização Porto Seguro. Ponto 4, 649. Afirmo. 649, Porto Seguro 360, autorizado pelo Zulu 44. Decolada pista 28, mantém a reta até cruzar 2500 pé. Após curva à esquerda na saída da L, letra. Controle Salvador 119.35, transponda 5421. Do Porto Seguro 360, decolando 28 na uniforme do 44, mantém pelo até 2500, após a esquerda da Euleda. Controle opera em 1935, 5431, transponde. 5421. 5421, obrigado. Manhattan pronto. Vai pra lá. Estabilizou o gol no 092. Gol no 092, completa final, chama a torre Salvador 118.95, tambor próximo. 19.5, obrigado, até já. Azul 4958, autorizado a final do ILS, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. E 2.000, informará estabilizado no ILS, 4958. Salvador, muito bom dia, gol no 092, estabilizado no Zulu da 28. Visual com a pista, gol 092. Gol 092, autorizado por uso, pista 28, pista molhada, vento 220 graus com 10 nós, com 10 nós. Libre pouso 28, por 092. Solos 38, esquerda, Solo 21, decimal 1, bom dia. Esquerda 219, 219, pode ser. Vamos Oi, muito bom dia. Como 759, pronto, pode para 22. 759, bom dia. Tem condições de agilizar manobras para decolagem? Afirma. Autorizado. Alinhar e decolar. Pista 28. O vento 220 graus com 10 nós. Com 10 nós, gol 1759. Alinha e decolar da 22, gol 1759. Alô, 092, Alfa Juliette, Papel 5. Alô, Gol 1092. O que chamou? É o Gol 1092, Alfa Juliette. Gol 092, segue via Juliette para o ponto 5. Juliette, 5. Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado no ILS 28. Azul 4958, bom dia, última aproximação, aguardando autorização de pouso. Ativo, aguardando autorização, 4958. Bom, 759, decolando os 40, controle 119 do sinal 35. 1935, obrigado. Azul 4958. Pouso autorizado, pista 28. Vento 220 graus, 909. Ativo, autorizado pouso azul 4958, cabeceira 28. Atenta a pista molhada, confirmo por gentileza se está visão com o campo. Ainda negativo. Só visão com o campo. Vamos lá. Siga. Tem um balizador aqui no 5 pra gente, por favor. Seja. Visual azul 4958. Pouso autorizado 4958. Autorizado pouso. 3 horas e 10, 117 a bordo, não perdemos, vamos lá, vamos lá. Azul 4234, consegue táxi via baixo 3, Kilo, Alfa, não estou esperando a Golf, deixa eu ver a torre 1 e 295. Baixo 3, Kilo Alfa, vou esperar a via Golf, 295, Azul 4234. Azul 4958, solo 43, livre à esquerda, ao livrar, mantenha a posição, chame o solo 121, décima onda. Flash, está livrando à esquerda, mantenha a posição, chame 211, 4958, obrigado. Olá, Salvador, bom dia, Azul 4958, livrando a Echo. 4958, prefiro desviar a função de início da Gilete. Pode repetir, por gentileza? Segue via Alfa Juliette da Juliette. Alfa Juliette. Pode repetir, por gentileza, está recebendo muito mal a sua frequência. Qual 234 na escuta? Na escuta. Prossegue lá via Alfa Juliette da Juliette. Conseguiu para o Alfa. Prossegue via parte principal Juliette da Juliette. A parte principal vai te informar antes da Juliette, pode ser fácil. Eu vou com a 950, ingresso agora na Kilo, sua esquerda, para o passo 3, 254 mil. Sua ativa vai ingressar à esquerda na Kilo, passo 2, posição... pode repetir? 4 mil. 4 Romeu, obrigado. Informa é que a sua frequência está muito confiável. Gente, obrigado. Vocês quase conseguiram ataques via Juliette, Alfa, no bom esperar da Golfo, torre 1 e 895. Juliette Alfa, boa espera de agosto, 3895, para ver se está bem. Qual o problema? O senhor identificou que o senhor não cumpriu a restrição? Afirma, senhor, perdão. Ok, obrigado. Está liberado, quem que retorna? No momento não atrasa, não pode prosseguir. Obrigado. A gente vai até reportar isso aqui no sistema, porque no FMC do equipamento aqui, ele não tem essa restrição. A carta informa que durante a curva, né, o nível 100, é 30 de Salvador, mas no sistema aqui decolando a 28 não tem. Eu vou reportar lá para a empresa, obrigado. Obrigado pela informação também. Isso serve para a gente frisar assim que chamar na decolagem. Isso, provavelmente os outros aviões também não, pelo menos o sistema aqui da Gol, ele no database aqui do equipamento não possui. Quando eles decolarem cumprindo essa saída, alerta aos mesmos que no FMC não conta. Ok, muito obrigado. Obrigado. 359, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4234, posso esperar da 28 já em posição. Azul 4234, autorizado a linhagem decolar, pista 28, dentro 210 graus, 099. Linha decolar na 28, Azul 4234. Autólogo 9963. Siga. Você seria nosso plano de voo? Tem horário? Era para 0900, porém tinha uma corretiva para ser feita no plano de voo 2018, conforme reportado anteriormente. E gostaria de saber se assim manda nossa pata pro galeão. Negativo, voo 9963. Confirmando se o plano é para 0900, confirme? Afirma, era 0900, porém tinha que fazer uma corretiva no plano de voo. Existe no galeão, confirmado? Afirma. Eu vi isso aqui junto à sala de plano de voo, agora instante. Obrigado. 1500 pés, chame controle 119.35. Afro, 2500 pés, controle 135, azul 4234. Rio no 649 da Gol, ponto 0 pronto. Gol no 649, autorizado, aliar e manter, pista no 0. Me mantendo 0, Gol no 649. Liga 350. Via Aron ao 350. A instrução da torre foi manter a pro até 2500. Ainda procede ou pode curvar direita para Aron? Pode curvar. Está fazendo direita para o Aron, azul 4234. 49 autorizado, decolar para o estado 28, vento 210 graus, 099. Livre decolagem, você é 49. Decolou 5-4, mantenha a proa até 2.500 pés, chame controle Salvador, 119.35. Segue a decisão de decolagem e chama controle 119.35, ouro 69. Controle Salvador, bom dia, no 649 da Gol, decola. Segundo 649, contato radar na decolagem, suba via da E para nível 360, restrito nível 100 até 30 milhas. Sim, está restrito nível 100 até 30 milhas, no voo 1649. Corrigindo nível final, autorizado, é o 340. O 649, o nível autorizado é o 360, seu desejo 340. Ok, pode ser o 340 então, com o 649. Autorizado pelo Centro Recife, o nível 340. Obrigado, 340, agora o 649. Agora eu olhei aqui, realmente é o 360 que foi autorizado. Ok. Assim que a gente recebeu, a gente vai pra cópia, o 9963. Gente, 9963. 2199, assumo identificação, autorizado via CARI para 2003, ajuste 1013. O 649 liberado da restrição. Tem que autorizado 340, agora 649. Agora o centro Recife, frequência 12685. Frequência 1684. Passou a rota no abacaxi, vai manter sobrevoo próximo ao porto, proximidade de Dono, mais cidade com meu. Gente, a pista usa 28, mal que direto ao meu. Na escuta, 9963. Operador Galeão, 360 nível autorizado, via rota do plano. Operador Zembeiro 57, após sair conforme. Decola da pista do junto. Após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés. Após manter a proa até 2500 pés, curva à esquerda. Número 9935, controle de Salvador, 5450, transponder. 360, a Fernanda Vendel foi 7422, mantém a prazer 2500, curva esquerda, 1935 é o controle, 5450 é o transponder, confirmando é da El Lederum. Sim, mas sim, da El Lederum é saída. Ok, eu vou para 963 na ponte 7 para prospectar, né? Volto na ponte 07, autorizado o prospect no contato. Autorizado, reporta ataque em pouco, 993. Lua 49, chame centro Recife, frequência 251. Chama 251, obrigado, bom dia. Bom dia. solo azul Alfa Quebec Gol. Siga. Solicito autorização para feedback e possível giro de performance do motor na cabeceira 17, da pista 1765, já coordenado para esta era. Sim, viu na descrição para mim o ponto que se encontra? Posição 3, Romeu, parte 3. Para mim, as velas em giro de motor na cabeceira 17? Isso, solicitação para giro de motores na cabeceira 17. Chama a matrícula? Alfa Quebec Golf, corrigido, cabeceira 35. Gente, aguarde um instantinho para início. Se eu estivesse no plantão 3, no pátio 3, correção. Ok, aguardarei para pushback do pátio 3. Azul 9169, ação de identificação, via pit, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Prossegue, tá? Via Juliette, Alfa, no Vale Esperada Golf, torre 1, 1895. O que é na escuta? Na escuta, que é gol. A gente está gravando com a Fora, a mesma noite estava ciente da sua deslocamento até a cabeceira 35. Se a gente tiver a mesma pessoa que vai entrar em contato com a mesma, para verificar, poste a gente para efetuar o pushback no Pátio 3, o Alfa Quebec Golf. Confirme a informação, por favor, retornar aí para a hélice e conversar com eles novamente, é isso? Afirmativo. A informação que eu tive foi para que ele entrasse em contato novamente e assista a hélice novamente para ver se vai ser coordenado o procedimento até a cabeceira 25. Nós acabamos de falar com o coordenador de pátio, ele ligou na torre e havia autorizado. É necessário fazer outra vez, não é? Alfa Quebec Golf, a gente entrou em contato com a Infraero e o que eles nos disseram foi o seguinte, que o procedimento do senhor não tinha sido autorizado, que o fiscal de pátio não tinha nenhuma ciência da sua situação. Então eu expliquei para ele que o senhor precisava entrar em contato, porque o fiscal precisa acompanhar o senhor até com casa 35 para fazer o giro de manutenção. E após o senhor entrar em contato com o fiscal, o senhor entra em contato com a gente. Nós vamos fazer a coordenação com a PP, porque como o senhor vai ficar na pista 35, qualquer aproximação que tiver na terminal, final, vai ter que ser feito via 28. E se tiver algum cruzamento de pista, a gente vai ter que fazer essa coordenação. Então, por gentileza, coordene com o fiscal de pátio para a gente poder afinar essa coordenação e liberar o seu procedimento, ok? Ok, muito obrigado. Voo 9963, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar 28, voo 9963. Azul 2796, informação hotel 1796, João Pessoa. 7 na Juninha, Salvador, João Pessoa, copia, senhor. Salvador para João Pessoa, 170, nível autorizado via Golf 677. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha pro até 2500 pés. Após curva à direita, saída Conde. 11935 controle, 5442, o transponder. Fecha, Salvador autorizado na pista de João Pessoa, pela Golf 677. Decola da 28, mantém a proa até 2500 após curva direita no perfil da ponte. O controle 1935 aciona 5442, o azul 2976. Retiro, modifico o transporte para 02-71. Correto para o pushback acionamento. Camarão, via. Via da Alfa 360, já pode iniciar curva ou até 2500? Pode iniciar, está restrito nível 100 até 30 milhas. Restrito 1 centena 30 milhas da El Leva, gol 9963. Ligou no 2199, estabilizado ILS Zulu 22. para o Gol 2199. Gol 2199, prossiga. Estabilizado, ele é Zulu, pista 22. Chame a torre 198, decimal 95. 1895, Gol 2199. P3304, sem identificação, desce via e pitch para 2003, ajuste no 093. Azul 9169, autorizado ILS, reporte localizador, ajuste no 093. 23, ILS, chama localizador, 9169. Gol 2199, ajuste 1013, informo pista molhada, vem chuva sobre o campo, reporte visual com a pista. Passará visual com a pista, Gol 2199, qual foi o último certo reportado? Último reportado, 1000 pés. Muito obrigado. Pronto, quebec de golfo na escuta. Autorizado o início do pushback no caixa 3, repete para o início do carro já ter ataque surgindo. Ok, iniciando o pushback, reportará quando estiver adentrando ataque 2 e mais, ok? Iniciará o pushback e reportará para o início do táxi até a Lima. Valor, bom dia, passei 2223, estou na posição 2 Romeu, confirmação hotel. Agora vamos entrar para Guarulhos, com sobrevoo com pico. Destino final de Conquista? Destino final de Guarulhos. Show 2237, aguarde o instante, quando que a gente tem aqui é pra Conquista, aguarde o instante. Ah, ok, aí você fez um novo plano, mas se tiver, eu confio que a gente copia. Controle da 3304. Possível. Tem alguma conferência nova aqui do rei da 22, possibilidade? Pushback e chame para o táxi, o Quebec Group. Ok, iniciando o pushback. Vitor, 363. Propõe de Vitor, 363, eu já 3304. Show 2199, visual da pista. Sim, mantive o visual a 710, gol no 2199. Gol 2199, gol autorizado, pista 2822, 10 graus, 109, pista molhada. Repouso, pista 22, gol 2199. É, poderia botar as luzes de pista em máximo? Na 28 não posso escapar. Não papir, runway light, por favor. Gente. Confirme o vento novamente. 210 graus, 119. Solos 17, livre à esquerda, ao livrar, mantém a posição e chame o solo salvador, 121, décima 1, confirme, a pista está de cargaria? Não, negativo. Então vai ser na sala. Copa. 095, agora de qual para Confins? Estimativo, só confirma o sistema uplink que estava funcionando. estação automática de plano de voo via rádio. 095, negativo, é via fonia, o 095, a foto. Tá ok, né? Você escuta, previsão, a boa elétrica. Inicialmente ele é só uno, a saída. Algumas coordenações. Escuta. Restrição. Livre da restrição, voo 9963. Estabilizou, 9169. 9169, chame a torre 168, decimal 95. 1895, até mais. Com 06. Torre Azul, 9169, bom dia. 9169, ajuste 10, 13, continua a aproximação, reporte visual com a pista, informa pista molhada. Sim, pista molhada, 9169. Atualmente o Golf prossegue agora via pátio principal, ataque São Lima, chame a torre Salvador 1, 1895, Alfa, atualmente o Golf. Ok, já deve ter o suficiente.